Quem me dera ficar, meu amor, de uma vez. Mas escuta o que dizem as ondas do mar. Se eu me deixo amarrar por um mês na amada de um porto, no outro porto, outra amada é capaz de outro amor amarrar. Minha vida querida não é nenhum mar de rosas. Chora não, vou voltar. Escuta o que dizem as pedras do cais. Se eu deixasse juntar de uma vez meus amores num porto, transportava a Bahia com todas as forças navais. Chora não.